Você ouviu mais um CD com selo de qualidade DJ Frequency Mix. Está querendo ouvir mais lançamentos? As tops do momento ou até mesmo as que marcaram época? Acesse www.djfrequencymix.com.br. Faça seu CD personalizado com a gente e seja reconhecido no Brasil inteiro e exterior. Contate-nos 49 99169-6983. DJ Frequency Mix. DJ Frequency Mix, o som mais ouvido em todo o Brasil. Brasil!